vou nesse ritmo, tudo pode rolar. Já sei onde vou nessa onda, tô doido afim de dar. Canta! Solte o som pra animar a noite, DJ. Eu não aguento assim, é noite do bem. Nesse lance, vou nesse ritmo, tudo pode rolar. Já sei onde vou nessa onda, tô doido afim de dançar. Solte o som pra animar a noite, DJ. Eu quero ver. Comigo assim.